709, 9191. Bom trabalho, canal 6251. Controle Salvador, canal 6251, bom dia. Bom dia, 6251, suba ao 360, saída da El. 360, subindo na da El, canal 6251. Controle Salvador, Sinai 6251, pode lá na próxima, se vai estar presente. Pode ver, eu não posso autorizar porque não fica na minha área, não tem vídeo de então, o máximo que tem aí dessa área, mais pra frente. Alfa, tudo na pista, ele chama Sintrax. Acho que pegou o Fiquilo, livrou a terminal, prossegue agora na escuta do centro para informação e alerta 288 ao término 260, bom dia. A informação para o Fiquilo? Bom dia. Bem, prossiga. Só foi um teste de áudio solo, muito grato. Bom dia, Avianca, Oscar Novembro, X-Ray. Oscar Novembro, X-Ray, prossiga. Alô, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, linha de número 5. Se estiver de reboque até a saída do pátio 3, chame para o ingresso no pátio principal, Oscar Novembro, X-Ray. 251, chame agora o centro em 1251, alterno 3395, bom fim de semana. 251-331-6251 Falou Salvador, Bianca, Alça 93, solicitando autorização para ingresso do pátio principal até o fim de número 5. Autorizado ingresso, informe o término, Alça 93. Sim, falou, então vai. Salvador, muito bom dia, o voo 954, passa Pavog, nível 170, desce para 1.500, a informação com a mensagem. 054, identifique, chegada Mari, vou na frente de TAP, destino 050. Desce para o nível 050, presente, voo para o agente TAP, voo 954. Salvador, boa voo 91112, com a posse trote para a voo italesa no 19. 171, decolou aos 47, chame 1208, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Altran 3171. Altran 3171, suba ao 320, saída da El. 320 da El. Recorda a pista 90, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8, responde 5572. Zero, escola da 10, curva esquerda após Momo, Froti, UPZ Lucia 9, 1208, 5572. Correto, 9192, chegando para pushback, acionamento. Para pushback, acionamento, 9192. Alô, Avianca, Oscar, comunicando o término de rebote, bom dia. Ativo, pois não tem autorização para te autorizar. Mais 054, após etapa, desça para 2017, livre LF-S2. Após etapa, Foz de TAP, deve estar 2017, ele é Security, estamos no zero, para estar desastre. Senhor de Salvador, bom dia, o Azul 2775, com informação Foxtrot. Bom dia, 2775, contato radar passando Coral, voando por 8 de maio para a chegada Mare, reporte para a descida. Voando Mare, nível 170, já me deu a descida, Azul 2775. 050, Azul 277. Descida 050. Júlio, gol 9054, estabilidade ele é pressão no zero, tem a pista vista. 054, chame torre 11895. 11895, CBF. Chame centro 1251, alterna 3395. Centro agora 1251, qual alternado? 3395. 3395, 317. Estabilizado, direto, chão no zero, tem a pista vista. 9054, avistado, vento calmo, posição zero, pista no zero. Livre, posição zero, gol 9-1, 9-2, para a sua despegue nacional. Na Vila, 2-3-0, despegue Sala 01, siga o viato, não me escuta, reposte antes da Juliette. Você escuta pela Alfa, não se é Juliette, voo 775, desça pra 2000, 1017, livre LS X-Ray. 2000 pés, livre o ILS, amarelo, estabilizado, 775, tá azul. Siga via Índia, em ponto de espera 2895, chama no ponto de espera pronto, 07. Via Índia 295.0 com 17, com 9192. Após a companhia que sai do pátio, prossiga para o portão 1-1. A passagem da aeronave da companhia para o portão 1-1, o nosso interpátio. Passo 2775, localizador de visual com campo. 775, torre agora em 1-1-8-9-5. 8-9-5, bom dia. Controle Bogo 91112, decolou na frente. 91112, suba ao 370, saída Momo. Momo, autoriza a frente. Posso, comandante. Fátima fica na área do controle. Você poderia coordenar com você? Poderia coordenar com o centro, pro voo 9112, lá pronto? Tarde. O azul 2775 passou, marcador externo, baixar travado. Hoje azul 2775, vento campo, autorizado, pista na zero. Repouso 2775. Viu no 2, já pode voar frente? Já não. Está no solo azul. Pelo 27, siga via Kilo, para o pátio 3, atenta ao sinalizador. Kilo, pátio 3, bom dia, senhor. Houston 2685, alterno 2545. 2585, muito obrigado aí. Siga via Índia no ponto de espera 18. Ponto de espera, me chame pronto. Ajuste na 017. Negativo, Luna Approach Servidor 367, descendo para 4000. Mando agora então 367, descendo para 4000, sim. Desça para 5 mil pés, 1018. Do Salvador, até 9080. É 9080, formação Golf, copia Serra Bravo, Serra Golf, 3110. Vamos lá, por favor. 390 aqui, o nível solicitado. 3900, só um instante, copa, preparação da PUCA, transição de para, aguardando coordenação. Você escuta. Desça para 2017, livre LS X-Ray. 2017, livre LS Whisky, confirmando 625. Me confundi. Vai descer para 2500 e após o 367, voo 366, intercepta o Whisky. Para 2500, após o 67, intercepta o 66 e o Whisky. 6225. Foram 961 no Subo 360, saída da El. Subindo 360, pode voar da El direto? Pode voar Leda. Beleza, obrigado. 0-0, copia. Prossiga. Autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, via conforme o plano de voo, nível 390. Perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Responder 5-0-1-0, frequência do controle em 120.8. São Gonçalo Amarante autorizado, nível 390, PUCA, ZIPAR, curva esquerda, decolando da 10, transponder 5-0-1-0, e o controle no 20.8 está no...